andrecedesmoral.com.br. Somos ninjas do toque novo, viemos te mostrar nossas armas marciais, vamos apresentar. Eu sou o Gantinho Sam, venho como uma fera, tenho uma espada com um olho de Tandera. Tander, Tander, põe, põe, põe. Tander, Tander, põe, põe, põe. Tander, Tander, põe, põe, põe. Tander, Tander, põe, põe, põe. Me serve com o Sam, não tem espada não. Meu soco é poderoso, resolvo tudo na mão. Soco, soco, vai. Põe, põe, põe. Soco, soco. Vai novinha. Põe, põe, põe. Soco, soco. Põe, põe, põe. Soco, soco. Põe, põe, põe. Me sepe é R-San. Comigo é mais embaixo. Resolva minha parada na base do meu puteado. Puteado, puteado. Põe, põe, põe. Puteado, puteado. De Ibicoara. Esse galo de gogo. Somos ninjas do toque novo, viemos te mostrar nossas armas marciais, vamos apresentar. Eu sou o Gantinho Sam, venho como uma fera, eu tenho uma espada com olho de Tandera. Tander, Tander, põe, põe, põe. Resolvo tudo na mão. Soco, soco. Vai. Põe, põe, põe. Soco, soco. Põe, põe, põe. Soco, soco. Põe, põe, põe. Soco, soco. Pierro Massas. Põe, põe, põe. Me cê, Pierre Sam. Comigo é mais embaixo. Resolva minha parada na base do meu puteado. Puteado, puteado. Põe, põe, põe. E saiba amar, me enfeitiçar. Um beijo bem quente, vem me seduzir com a dança do ventre. Na dança do ventre, na dança do ventre, na dança do ventre. Vai na dança do ventre, na dança do ventre. Vai, mamãe. Na dança do ventre, vai, vai. Na dança do ventre, na dança do ventre. Eu sou o seu Carlipa, você meu Dalisca. Corpinho de mulher, com jeitinho de menina sapeca. O teu rebolado é muito envolvente. Fico bicudinho, JPR, inglesinho na dança do vento. Vai. Olha na dança, na dança, na dança, na... Olha na dança do ventre, na dança do ventre. Na dança do ventre, na dança do ventre. Na dança do ventre, na dança do ventre. Assim, ó. Ui, ui. Te peguei. Se me deixar, eu passo direto da linha de fundo. Você transforma em uma obelisca. E no deserto da Saara, foi por um grande amor, uma mulher cheirosa, tão linda como a flor. Cabelos ao vento, corpo bronzeado, minha alma lisca de madre de Deus. Vem, vem, cheirando a pecado. E sai mamar, me enfeitiça novinha. Um beijo bem quente, mamãe. Eu sou o seu carnívoro, você é minha odalisca. Corpinho de mulher, um jeitinho de menina. O seu rebolado todo, todo macetoso, hein, mamãe? Vem com toque novo na dança do ventre. Na dança do ventre, na dança do ventre. Na dança do ventre, na dança do ventre, na dança do ventre, na dança do ventre. Agora se liga no movimento assim, ó. Chegou a hora de soltar o meu veneno. O que, menino? Chegou a hora de soltar o meu veneno. Tô me tremendo, tô me tremendo, tô me tremendo, tô me tremendo, tô a fúria. Tô me tremendo, tô me tremendo. Alô, Sola! Alô, Enzo! Tamo junto! Meu nome é Mahalio de Somanas Assondon.